Tanque Hangout. Tanque, eu for 75947, papá confere, guarde, pode. O tráfego tipo Boeing da Gol, chamando externo em mais um minuto. Tanque. Vai voltar na sala controlada, Yankee Hangout Delta. Índia, decolado aos 44, chame 19-8, bom voo. Sou Rei Salvador, boa tarde, noite 69, está na final, passando certo. Boa noite 69, ajuste no 0, ou na 7. Pouso autorizado, pista na 0, vento no 20 graus, 08 nós. No 0,17, pouso pista 1,0, 1,8. Formação de tráfego, Papa Alfa 34 decolou da cabeceira à direita, 35, comprou a norte, não interferência, aproximação. Tráfego adicional tipo helicóptero, controlando agora no pátio, também não interfere. Pista na 0 livre, pouso autorizado. Vente, 1,9. Sola controlada, Vente, 1,9. Vente, 1,9, aos 4, 5, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Salvador, uma boa, 3835, mantenha ponto de espera. Salvador, boa tarde, azul 4206, passou duna reduzida. Azul 4206, sente o tráfego, reposta externa. Reposta externa. Passaram 5947.4. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, ciente do tráfego, mantenha 360, vertical do farol de tapão, aguarde autorização, perna do vento na 7. Aguardará autorização na vertical do farol de tapão, Hotel Juliette Serra. Se para facilitar, for tranquilo, a gente tem condições de pousar na cabeceira 35, autorizou com a aeronave na final do 10. Gente, Hotel Juliette Serra, está autorizado prosseguir final 35. Reporte na final para pouso pairado, tráfego adicional em breve da Azul, a meia dúzia de milhas para pouso na 90. Informativo, está na base da embaixada da 35 para pouso e aguardará na cabeceira, Hotel Juliette Serra. Gente, aciona o 5047, o Hotel 5947. Não é post-taxi, o Hotel 5947. Solas 47, libera direita, chame 21-1. Feita 21-1, 9869. Azul 4206, tráfego à direita tipo helicóptero, pouso pairado, cabeceira auxiliar, não interfere na sua aproximação. Pista 10 livre, pouso autorizado, vento 120 graus, 089. 4206, livre, pouso, estou visual com helicóptero. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, cabeceira 35. Reporte controlado. Reporte controlado na 35, Hotel Juliette Serra. Torre Salvador, boa tarde, Força Aérea 2590, final ILS X-Ray. Força Aérea 2590, ajuste na 097, reporte externo. Reportarei 90. Obrigado, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado táxi via pista, reporte 17 livre na Oscar. Táxi via pista, reporte 17 livre na Oscar. Forçaíra 2590, continue a guarda de pista 10 livre. Aguardamos. Na próxima. 4206, solo os 49, libere Foxtrot, ano 211. Azul 4206, boa tarde, táxi via Alfa, é forte antes da Juliette. Táxi via Alfa, 3145, táxi, total de 164, alterna Campinas, com autonomia de 4 horas, 3 horas e 40 minutos. Então 3145, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa a pátio principal, após táxi Índia. Ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-9-7. No 0-9-7, em frente Índia, ponto de espera, torre 3-1-9-4-5. Espera 5-9-4-7, confirmo que é alguém. 0 único a bordo, táxi autorizado, reporte na taxiway hotel para cruzamento da pista, confere 5-9-4-7. Autorizar o Léo e manter a pista no zero. O tráfego ali mantém no zero, são 3-2. No 69, no 07, coordenação que ele só reporte táxi. E depois que eu estou falando, vai levar para ataque a pessoa no 69. Autorizado Juliette para o 03, azul 4206. Juliette 03. Salvador Ground, Brasília Air Force 2584, request to set up engine. Authorization. Brasília Force 2584, clear to set up it. Comrade Detect. All Comrade Detect, Brasília Air Force 2584. Processo 5947, mantenha a posição, aguarde. Processo 5947, questão de decolar da SCD, sessão hotel. Série 5947, autorizado cruzamento da pista 028, reporte na Delta. Salvador, boa tarde, azul 2789, estabilizou? Azul 2789, continue a aproximação, aguarde pista na 0 livre, ajuste na 097. Prosseguindo, aguardando pista, azul 2789. Para o pátio militar. Série 2590, mantenha a posição na eco, aguarde instruções. tem posição na Eva, Watts do Storm 2590. Retardo 5947, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Retardo 2590, táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Alfa, reporte na Delta para o cruzamento 2590. Boa tarde, Santa 3145, quanto espera pronto? Santa 3145, mantenha o ponto de espera. Mantendo, 3145. Táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1 no 8095, ajuste altímetro no 097, gol no 1-69. Táxi via pátio, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8095, Salvador Ground, Brasília, né, 2584, authorization request text, has 9 people on board. Standby taxi for Brasília, 2584. A Delta para cruzamento, 2590. Até a posição, guarde, posição 2590. Ok. 198, bom trabalho. Até o ponto de espera lá, 2 1 1 8 1 9 5, ajuste altímetro no 0 no 7. Está taxando. Segue o Fortaleza 5947, com o número 1, a frente é o Boeing da Gol, ponto de espera 1895-1017. Salvador, boa tarde, Azul 6919, gente da Papá para Campinas, no 340, solicita autorização. Azul 6919, Papá, confere, guarde, cópia. Espera 5947. Série 2590, autorizado cruzamento, pistão no 028, reporte livrando a pista. Autorizado cruzamento, reporte livrando, 2590. Salvador Ground, Brasília Air Force 2584. Salvador, Brasília Air Force 2584, 1 minute, C-Mate. Fala Salvador, boa tarde, Azul 2789. Azul 2789, boa tarde. Alfa Kilo, Pat 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, Pat 3, posição 3, Romeu 2789. Livrou o Força Aérea 2590. 7, frequência livre estacionar, boa tarde. Boa tarde. Série 5947, após o tão autorizado olhar e manter a pistola zero. Brasília, Fox 584. Charles. Go ahead. 9-1-4. Affirmative. Your taxi report on taxi hotel, Brasília, Fox 584. Your taxi report on taxi hotel, Brasília, Fox 584. Pessoal, é o 2789? A senhora informou agora, posição 4 Lima. 4 Lima, sente, obrigado. 9, controle 198, com voo. Obrigado, 3145. O 9 autorizado para Serra Bravo, Quilo Papá, via Rota do Plano, Capuzilão 10, Pulbávia, Capuzilão 6, BHZ. Direto Chomod, Apesulo 30 em Tite, nível de voo 340. Saída da El, Lida, Mótica. Decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5121 no controle 119 decimal 8. Autorizado Campinas, com rota plano de voo, Apesulo 10, após por base, Apesulo 16, BHZ. Direto Chomod, Apesulo 30 em Tite. Nível 340, decola da 10, concluído à direita, concluindo a saída da AEL, beleza, transição morte. Aciona 5121 e o controle de saída 1199, decimal 8, protegeu 6919. São 3190, boa tarde, visto na 097, continua aguardando pista na 0 livre. Na 097, 3190. Salvador Tower, Brasília, na Brasília, na Forte, o pai de fora, posição 9. Sobral, receive, Brasília, na Forte, o pai de fora. Brasília, Forte, o pai, 8-4, mantém hold short. 3190, pouso autorizado, pista na 0, vento 1-1-0, grau 0811. Repouso na 1-0, tá 3190. Força aérea 5947, decolou 01, controle 198, bom voo. 198, grato. Sobe, Itapuã, Michael Alfa. Michael Alfa, SIT, reporte final de pouso, parte 5. Pode partir direto? Afirmo. Direto, parte 5, Michael Alfa. O 9-69 autorizado, ele é MAT puxando 0. Ele é MAT 9-0, vou 9-69. Sam 3190, Sola 03, libere Foxtrot, chame 219. 219, grato, vou. Oi, boa tarde, CDM. 210, estabilizando ele. Gol 1169, decolagem autorizada, pista na 0, vento 1190 graus, 089, gol 1169. Decolagem autorizada, gol 1169. Michael Romeoff, tráfego avistado, posto controlado, parte 5, vento 1190 graus, 089, Michael Romeoff. Controlado, repassará, Michael Romeoff. Ocean Air 6210, continua a aproximação, guarde pista na 0 livre. Tá 0 no 0. Ajuste na 097. Boa no 7. Sim, frequência livre, boa. Na 6210, pouso autorizado, pista na 0, vento 190 graus, 089. 1-1-0-0-8, ele repousa e vai checado. 1-0. Gol 1-1-6-9, decolada 1-9. Corrige, decolada 0-5, controle 19-8, bom voo. 19-8, grato, boa tarde, 1-1-6-9. Brazilian Force of Fire, 84, Airbus 320, short final runway 10, do you have any sights? Affirmative. After it clear to line up and wait runway 10 Brazilian Force to 584. After passing the 2591, boa tarde, atualizada a informação Quebec, aguarde cópia. Oceania 6210, sola 07, libere Foxtrot, chama 211. Foxtrot, 211, 10. Boa tarde, Oceania 6210, boa tarde, táxi via Alfa, aeroporto Santa Juliette. Alfa, Santa Juliette, boa noite. Azul 2591, pronto, cópia. Pronto, cópia, 2591. Cruzado, Serra, Bravo, Vitor, Tango, via Golf 677, Nimes voo 160. Saída Coral, decola fechando 0, primeira curva direita, aciona 5135, controle 119, decimal 8. Cuidado para Serra Bravo, Vitor Tango, a Golf 677, nível 160, saída Coral, decola 10 com curva à direita, 5135, transponder 119, decimal 8, controle azul 250. Correta, pode pronto, azul 2591. Correta, se bota pronto, 2593. Juliette, 10. 10, Salvador, departure 119.80, have a nice flight. Salvador, departure contra 119.80. Thank you, good afternoon, bye. Solu, Juliette Serra, boa tarde, mantenha no 1500 pés condições visuais, reporte vertical certo. Confirme a vertical? Na rotatória. Vamos lá. Onde está presente o sinal da 17? Afirmo. Sinal da 17, o Solu, Juliette Serra. Mike, é o meu alfa? Papá, papá, Mike, o meu alfa. Força milha, prefixo, da 17, Zulu, Juliette Serra. Autorizado, pouso, pista 17, vento 120 graus, 089, Zulu, Juliette Serra. Serra. Boa tarde, prossiga, 14206. Seria a saída prevista para o 4206? Para o fim e o destino e a rota? É, fica no 330. Ultra transição caiu. Ultra transição. Ultra transição caiu. Ultra transição caiu, obrigado. Papá, papá, Mike, Romeo Alfa, Santo Copa. Cruzado, Salvador, Henri Mar, 500 pés, decolando da 17, Proa Norte, aciona 0133, Torre 112, decimal 95, ajuda o altímetro no 097, Mike, Romeo Alfa. 0135, a única borda? Única borda. 95, Torre 1017, no altímetro, Mike, Romeo Alfa. Triplo Romeo Golf, autorizar acionamento, chame táxi. Michael Romeo Alpha. Mike Romeo Alfa, iniciada presente no 45. Vento 110 graus, 089, é forte fora do solo, proa da Enrimar, Mike Romeo Alfa. Zulu de Letícia no solo, 17, livre à direita. Ciente, autorizado backtrack, reporte no 7 livre, Zulu de Letícia. Solo, Mike, Romeo Alfa. Aos 1-7, reporte controlado da Enrimar, pouso contra risco, Mike, Romeo Alfa. Controlado, afadará, Mike, Romeo Alfa. Torre ao gol, 1-166, final, pistola 0. Gol no 1-166, ajuste na 0-7, pouso autorizado, pista na 0, vento 120 graus, 089. Livre pouso, pista 1-0, gol no 1-166. Formação de tráfego, helicóptero decolou agora do pátio com Pro Norte, não interfere na sua aproximação, gol no 1-166. Ciente, o 1-166. Pouso, Luiz Letícia, fica sanito. Saída Pucca, transição Caju. Pistão 1-0, pode decolar a primeira curva à esquerda. Aciona 5153, controle 119, decimal 8. Controle? 119, decimal 8. Visual de decimal 3.0, saída Pucca, transição Caju, pistão 1-0. Responda 5153. Responda 5153. Qual é a parte contas do 4206? Alô, azul 6919, posição 1 para prospecto adicionamento. Reposta azul 6919. Reposta azul 6919. Frequência livre, boa noite, Mike Romeu. 4-3, para a Pushback, para a mão. Reporte táxi, ajuda 2591. Contagiar para o estrelamento, reporte táxi, ajuda 2591. Salvador, muito... Rota, Uno 166, ali, sabe? Uno 166, boa tarde, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Clearance, boa tarde, Air Portugal 022. Air Portugal 022, Quebec is informed, stand by, copy. Ready to copy, yes. Stand by, okay, stand by, copy. Stand by. Air Portugal 022, heavy. Pode-nos dizer, por favor, que FID podemos esperar, por favor? A ideia é Momo de Baixo de Loop Transition. Momo de Baixo de Loop Transition. Muito obrigado. Solo Salvador, boa tarde, 1-2-6-9-9 com 104 a bordo, 4 horas e 50 minutos de autonomia, alternando Ribeirão Preto para o táxi. Azul 6-9-9, táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-7. Livre táxi pela Índia até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-7. Aqui para Juliette, gol 1166. Gol 1166, Juliette, portão 08. Juliette 08. Salvador Azul 2591, está com 5 horas e 20 de autonomia, 4-5 a bordo, alterna Montes Claros, 4 para o táxi. Azul 2591, no táxi em frente, via pátio 3, pátio principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 1-0-1-7. Salvador, o Azul 6999 no ponto de espera da 1-0, pronto. Acalmar final da 1-7, Kilo Grau. Azul 6919 autorizada a linha de decola pistão da 0, vento 120 grau, 0629. A linha de decola da 1-0, 6999. Brasil 22, clear to Lisboa, Lima, papá, Tango, fly up, Zulu 44, after that, plan November 866, after that, as your flight plan road. Flight level 350, Momo departure, Zulu transition. Take off runway 10, first left turn, Scott 5154, and Salvador departure control 119.8. Zero Momo departure transition Z loop. After departure runway 10 left turn, squawk 5154 and contact 119.8. Airways will be upper Zulu 44 and upper November 866. Correct, upper November 866, after that as your flight plan on route. After that flight plan route, thank you. Feedback correct, come right to push back and start after Portugal 022. Call it to push and start Portugal 022. Não, não sei, baixou e travou aqui no Bravo. Bravo, tráfego lá do estado, pouso autorizado, pista na 7, vento 120 graus, 08 nós. Bravo. Olhe aqui no Bravo, após o pouso, ultrapassa papá, tráfego aerocomando é para alinhamento na 7. E aí, está observando mesmo, legal. Informação em curso, Quebec, Brasília, aguardando cópia, por gentileza, sairá agora, Alefa. Agora é Alefa, gente da Quebec, aguardando 869. Passagem, Xenemeia 201, formação Quebec, 380 Galeão. Xenemeia 201, Quebec confere, 360, aguarde, número 2, saída da El. Da El, aguardando, 01. Por 869, na escuta. 869, prossiga. Confirma o nível solicitado? 360, senhor. Boa noite, 69, autorizado. Serra Bravo, Bravo Romeu, via Rota do Sono, Upper Zulu 197, nível de voo 360, aprovado. Saída Arbor, transição Elefa, tricolo fechando 0, primeira curva direita. Aciona 5147, controle 119.8. 360, autorizado, conforme Rota do Plano, Upper Zulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola pelo 10 com curva direita, 5147 ao transponder, 198 ao controle, gol 869. Correto, forte ponto, boa noite, 69. Camarão, obrigado. É 201.4. Prossiga. Autorizado para Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, via Rota do Pano, Open November 857, nível de voo 360. Saída da El, Leda e Rumi. Decola pista no zero, primeira curva direita. Aciona 5146, controle 119.8. Aprovado 360, até novembro 857. Dael Irumi, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5146, controle 119.8. Dael Leda Irumi, essa aí, ok? Dael Leda Irumi. Correto, pode contar a China 6201. Passará, certo. A da ponte 04. Thank you. tripla Romeo Golf, decolagem autorizada 97, vento com 20 graus, 08 nós. Azul 2591, decolado 30, controle em 1980, bom voo. 1980, obrigado senhor, boa tarde. Salvador, boa tarde, é 3290. Tá, 3290, boa tarde, visto na 097, reporte terra. Tá na licença, 3290 da terra. Triplo Romeo Golf, decolado 30, 198, bom voo. 198, Romeo Golf, graças a uma boa noite. Sobre marcador externo, o 3290, estabilizado e visual. Tá, 3290, pouso autorizado, pista na 0, vento 190 graus, 08 nós. Não lembro, pouso 390, tá? Passa Salvador, está passando agora 76, está na proa da rotatória visual do campo. 7, Papa Tango, Oscar, Juliette, X-Ray. Reposta através da RMAR, final na 7, autorizado. Reposta nacional da através da RMAR, o Oscar de X-Ray. Sobre o da Enimar, o Oscar Juliette, é que foi para visual para o Nacional da Rosé. Juliette, X-Ray, pouso autorizado, pista na 7, vento no 20 graus, 08 nós. Pouso no 7, Oscar Juliette, X-Ray. O Rio Santo está recebendo a minha altimetria e o modo alfa do transponder? Afirmo. Tá, 3290, são os 33, QR Delta, chame 211. Delta 211, ligado? Isso que é pouso. Valeu, obrigado. Salvador, 132, 90 livrou, se escuta. Alfa Juliette 01, são 3290. Alfa Juliette 01, 3290. Juliette XR no solo 35, backtrack atualizado, reporte liberando. Alô, 1869 para o táxi, 1169 a bordo, 3 horas e 28, a serra na Confim. 1169, 3 horas e 28, Confim alternativo. Alternado Confim. Táxi da parte, Índia, ponto de temperatura, 1189-95, ajuste ao tímpano 07, voo 1869. 17, parte Índia, ponto de temperatura, 295, 869, boa tarde. 6-4-5, última 4-0-1-7. Eu sei, papá, Mike, o meu alfa. Sérgio, aguarde, Mike, o meu alfa. Oscar, Juliette, XR, boa noite. Salvador, boa noite, 3894. 3894, ajuste 1097, continua a aproximação, bate pista 10 livre. Guardando pista livre, 3894. Lula 645 on the ground at 38, vai querer by Foxtrot, call 121-10. 121-10, go 1645. Boa notificação no sistema, vou coordenar com a S e aguarde, copy. Good afternoon, it's 1645, Foxtrot. 1645, clear taxi via Alpha, report before taxi Juliet. Clear taxi via Alpha, report Tráfego Salvador, boa tarde, é o Força Aérea 01. Quem são? É o Força Aérea 01. Só para saber se receberam nosso plano para Brasília. Estimado, o plano passou para 21, Zulu. Ativo, já com plano seu no sistema. Gente, muito obrigado. Salvador, cliente, this is Captain Regina Air Force 2591. Request here, try it for our superior. Boa noite, 69, autorizado a linha e manter, está no zero. Lima tem 869. Salvador, o Papa Romeu Zulu deu pra Lima. Final, como eu sei. É sua rotatória. Zulu Delta Lima, 360 a 1.500 pés vertical da rotatória, reporte ao término. Zulu Delta Lima. Reportará, Zulu Delta Lima. Salvador, Oceania 6143. Oceania 6143, tráfego avistado, continua aproximação, guarde pista na 0 livre, ajuste na 017. Guardando pista livre, 2017-6143. Torre 3894, Solos 41, libere Delta, chame 219. 219, 3894. Posição fixa. Correto. Via São Salvador, Tio Serra, Bravo, Bravo, Romeu, Lai Otas, 17, Flight Level 380. Aboard Departure, Alpha Transition. Take off runway 10, first right turn. Score code 5070. And Salvador Departure Control 1198, Brasil Air Force 591. Aboard Departure, Alpha Transition. We'll take off on a 10 right, it's called 5070, and the weather control as we take off one and the small 8. We are on the blue side apron where the score is set up. The feedback is correct, red setup, come red to taxi Brazilian Force 591. Roger, call the back red for taxi, Force 2591, thank you. Salve, Salvador, 4206, para frente, para frente, para frente. Leador de um setor, 4206 Barra. Puxa, 6201, no coordenador da equipe solo, após a passagem do Boeing da Lua Calda, inicia o pushback e após táxi. Após passagem do Lua Calda, na livre push, acionar a chama para táxi, 6201. Paulo, está 3894, Cordião. Está 3894, Juliette, portão 07. Juliette, 07, 3894, Cordião. 1140 graus, 0612. 0612, 6143. Boa noite, 227, Lula 2. P7 no 2, boa noite, informação Quebec, aguarde cópia. Com a Quebec aguardando parte 3 na 4, Romeu. Zulu Delta Lima autorizado, reporte 3 milhas. 3 milhas.